Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Nascimento e vamos ficar juntinho até as 3 da tarde. Tudo bem com vocês, meninos? Boa tarde, galera. Eu sou Gustavo Rezende. Ficamos aqui, né, até as 3 da tarde, não é isso, galera? É isso. Nós esperamos que vocês, ouvintes, tenham passado bem até hoje, né, esse novo programa. Exatamente. Né, gente? Ao vivo e quase a cores. É o nosso desejo, firmes e fortes, vocês? Eu também, eu também, graças a Deus. E vocês? Tá certo. Seguindo bem. E, claro, você, ouvinte amigo, passa agora a ouvir o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do nosso site, o www.radioriodejaneiro.am.br. E hoje, Lízia, qual é o nosso tema principal? Ah, o nosso tema é hipocrisia, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Claro. Isso aí. E hoje, claro, dia 22 de setembro, temos muito o que contar, vários fatos marcantes sempre. 29, aliás, né, Marquinhos? 29, perdão, desculpa, 29. A falha, o calendário aqui, eu esqueci de trocar o calendário. Mas hoje é dia 29, claro, né, temos muitos fatos marcantes para contar. Começando com o que, Lízia? Bem, então, no dia 29 de setembro de 1964, a personagem Mafalda, a contestadora, aparece pela primeira vez em um período argentino. Mafalda histórica, né, Mafalda? Mafalda, extraordinária, né? Dos quadrinhos no século XX. Bonitinha ela, né? Mafalda foi uma personagem criada por Quino, cartunista argentino, para ilustrar uma propaganda de eletrodomésticos. Porém, a ideia foi recusada e a personagem acabou sendo utilizada como tirinha de jornal. As histórias de Mafalda sempre mostram a personagem preocupada com a humanidade. Mafalda conquistou um sucesso tão grande que ganhou a popularidade em toda a América Latina e também na Europa. Isso aí, pode-se dizer até que é a mais famosa personagem de quadrinhos da Argentina hoje, é a Mafalda. É muito legal, ó. Bom, também no dia 29 de setembro, só que em 1936, nasce o Silvio Berlusconi, empresário e político italiano. Berlusconi é atual primeiro-ministro da Itália, cargo equivalente a presidente da República, né, aqui no Brasil, e também presidente do Milan, uma das maiores equipes de futebol do mundo. Segundo a revista Forbes, Berlusconi é a pessoa mais rica da Itália e um dos mais ricos da Europa. E no dia 29 de setembro, só que em 1987... desencarnava Henry Ford II, neto de Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, montadora automobilística americana. Henry Ford II foi presidente e executivo-chefe da Ford. E ele assumiu a montadora, né, a presidência da montadora, num período muito difícil, no qual, após a Segunda Guerra Mundial, a Ford vinha, no caso, resultando num grave prejuízo. Na sua administração, Henry Ford II reformulou os setores da Ford, realizando demissões e contratações. Assim, ele conseguiu restabelecer na época a montadora como uma montadora de qualidade. Além disso, Henry Ford II também ficou conhecido por projetar a montadora, firmando parcerias com outras, né, outras empresas do setor, colocando em seus carros peças produzidas, por exemplo, por montadoras como Mazda e Honda. Bom, lembrando ao ouvinte que o nosso programa é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente, mas ainda não sabe como? É fácil! Ligue a partir de agora, até as 3 da tarde desta quinta-feira, dia 29 de setembro, para o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, o 3386-1400. Nosso telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a Sheilinha, a Dona Oneida e a Dona Nadir aguardam a sua ligação. Bom, você também tem a opção do e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então através do site o radioriodejaneiro.am.br. ou então no Twitter, gente. É twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha, né? E também o fax, anote aí, 3386-1444. Bom, outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Com a desencarnação de João Pinto de Souza em 1943, quem assumiu a direção do programa que se chamava Hora Espiritualista João Pinto de Souza? Alternativa A, Geraldo Jaquino. Alternativa B, Dr. Luiz Jorge de Oliveira Belo. Ou alternativa C, Simão Pedro. Este é o nosso quiz desta semana, né? Um quiz que tem a ver muito com a história do espiritismo, da radiofonia espírita no Rio de Janeiro. E você responde a alternativa que considera correta, letra A, letra B ou letra C, até a próxima terça-feira, dia 4 de outubro. Você tem várias formas para isso. Você pode fazê-lo enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa, que fica bem visível na página de entrada do site, e depois na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, e também, claro, o nosso telefone, 3386-1400, o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Só lembrando que por telefone, apenas no programa de hoje, durante o programa de hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Portanto, é só participar. Isso aí. O que rola por aí? A TV Mix apresenta o programa Despertar Espírita. O programa conta com vários quadros, todos falando sobre o espiritismo. O programa vai ao ar na terça-feira, às 8h30 da manhã, no canal Mix número 16. 16 UHF. UHF. Para acompanhar informações, 3017-9800 ou pelo e-mail clubedearte@clubedearte.org.br. Vem aí a 23ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, sobre o tema A Importância do Otimismo. O evento ocorre entre os dias 1º e 12 de outubro, que fica no caso, né? E o evento irá se realizar no Memorial Zumbi, que fica na Rua Santa Cecília. Informações pelo telefone, código de área 24-3075-1712, ou pelo e-mail fle@superonda.com.br. Vem aí o segundo congresso Seja Barra, com o tema A Mediunidade em Nossas Vidas. O evento ocorre no dia 2 de outubro, no Clube Monte Líbano, que fica na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. Informações pelo telefone 3139-3589 ou 78560093, tem mais, 8606-3589. Rádio Rio de Janeiro, boa tarde. Vale a pena conferir. No dia 1º de outubro, sábado, você não pode perder o evento Encontro de Corais. Neste evento, participará o Coral do CELDE no Salão do Centro Espírita Israel Barcelos. Você quer saber mais detalhes sobre este encontro? Então, ninguém melhor do que ele, o maestro José Valone, o famoso Maestro Fel. Boa tarde e bem-vindo ao Espaço Jovem, maestro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Lízia. Então, conforme foi falado, o recital será no dia 1º de outubro, sábado, às 19 horas. E o coral Vozes do Céu, de o coral Leon Denis, cantará, entre outras músicas, músicas sacras, eruditas, populares brasileiras e internacionais. O endereço do Centro Espírita Israel Barcelos, onde lá ocorrerá o recital, é na rua Sapopemba, 705. E nós ficaríamos muito felizes com a presença das pessoas amantes do canto polifônico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente a história desse encontro. Como, né, já que já está na terceira edição, conte um pouquinho como começou esse projeto. Veja bem, não é um encontro de corais, é um recital que o promotor cultural do Centro Espírita Israel Barcelos nos convidou a fazer esse recital nesse dia primeiro. Meses atrás, houve um encontro de corais lá, sim, na casa, no projeto lá da Casa Israel Barcelos, chamado Café Concerto. Mas especificamente para esse dia primeiro, ele nos convidou para fazer um recital. Então cantaremos 9 peças, entre as quais Quanta Luz, Preces dos Aprendizes, Ave Maria de Schubert, Cante Coro de George Handel, Quanto de Vi de Wilson e Ronaldo Bastos, Eu Sei Que Vou Te Amar de Vinícius Moraes, Climb Every Mountain do filme Noviça Rebelde, Ave Maria de No Morro de Erivelto Martins, entre outros. Muito bom o repertório. Com que objetivo, né, vocês montaram esse evento? Bom, o evento foi montado pela Casa Israel Barcelos, mas nós, o Coral Leon Denis, fomos estabelecidos há 2 anos para levar a boa mensagem a quem desejar ouvir, e também temos no repertório músicas eruditas, populares brasileiras e internacionais. Já participamos de vários eventos, encontros de corais na cidade do Rio de Janeiro e recitais. E agora, no mês de dezembro, participaremos do 6º Festival Nacional de Canto Coral em Conservatória. Maestro, qual é a importância desse evento, já que, né, com um repertório tão rico? Qual a importância disso? A importância do repertório neste recital é para mostrar a versatilidade que um coral espírita pode ter cantando músicas não somente só espíritas, mas cantando música erudita de vários períodos históricos e música popular brasileira e internacional. Porque muitas vezes coros espíritas têm encontros de corais com coros espíritas, mas muitas vezes nós nos encontramos com outros grupos que não são espíritas. Então temos que apresentar um leque de repertório para que as pessoas possam ver que um coral espírita pode também fazer um trabalho polifônico de nível e de postura vocal. Além de eu ser o regente do coral, eu também sou preparador vocal. Muito legal. Quantos corais estão participando desse evento? O recital é somente nós, o coral Vozes do Céu, de que eu chamo de Coral Leon Denis. Somente nós. Um recital é somente um grupo fazendo. O encontro de corais, como em conservatória, que acontecerá esse festival nacional, são 60 quórums. Para participar do evento, tem algum perfil especial, assim, do participante? Mas qual evento que você está falando? Nós estamos falando desse que vai acontecer agora no dia 1º. Para assistir, é só chegar lá e assistir. Esse montagem desse evento, no caso, você falou que só um grupo, não é só o Coral do CELDE, não é isso? Isso, exatamente. E tem algum, assim, existe algum perfil para quem quiser participar como integrante do coral? Não, precisa falar com o promotor do evento lá no Centro Espírita Israel Barcelos. Agora, para participar do coral Leon Denis, os nossos ensaios são todas as quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Sim, então da programação o senhor já nos falou, E onde conseguir, né, o ingresso para assistir? Como é que faz? A entrada é basicamente franca, mas se sugere levar 1 quilo de alimento não perecível. É uma coisa, você já tem algum CD montado com esse coral? Por enquanto ainda não. E pretende? Está próximo? Como é que é? Mas no futuro sim, quando aumentarmos mais o repertório, tivermos mais experiência, visto que estamos previstos para ano que vem, se tudo der certo, participarmos de um evento internacional. Muito bom, parabéns. Maestro, confirme só por favor, né, o endereço, né, de onde as pessoas podem chegar e assistir esse evento? Muito bem, então o Centro Espírita Israel Barcelos fica na rua Sapopemba, 705. A rua Sapopemba fica em Bento Ribeiro, é continuidade da rua Divisória. Então, este dia primeiro, sábado, 19 horas pontualmente, eu sugiro que chegue um pouquinho antes para poder ter lugar para sentar. E vocês esperam receber mais ou menos quantas pessoas? Já tem, assim, essa estatística? Quanto mais, melhor. Não, mas tem capacidade para... O local tem capacidade para quantas pessoas? Olha, o espaço tecnicamente é pequeno. Ah. Mas quem desejaria para assistir, por favor, fique à vontade. E também estamos abertos a seremos convidados por quaisquer outro centro espírita para irmos e realizarmos um recital. Ah, muito bom, muito bom. Então, que as outras casas espíritas que estejam nos ouvindo, que possam, aproveitar, né, já que o coral está disponível para outras apresentações, né, que possa fazê-lo. Exatamente, exatamente. Então, maestro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui e quando tiver mais eventos, pode nos mandar que a gente divulga aqui para o senhor, viu? E nós ficamos muito agradecidos pela generosidade da rádio em poder divulgar mais uma vez essas oportunidades de atividades artísticas e culturais. Meu nome é Maestro Fel e agradeço muito essa grande oportunidade. Um grande beijo no coração a todos. Maestro, só para finalizar, deixe um contato seu, o seu e-mail ou o seu telefone, que é para que as pessoas possam fazer contato, por favor. O meu telefone é o meu celular, 81363201. 81363201. O meu e-mail é maestro_fel@ymail.com. maestro_fel@ymail.com. Olha, muito obrigada, tá? Um bom evento aí para todos vocês e aguardamos um próximo contato para divulgar mais eventos sobre esse coral. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Espaço Jovem. E nosso tema principal de hoje, infelizmente, ainda é um tema muito atual, né? A gente pode dizer que na época em que Jesus viveu, já se lidava muito com isso, né? Ele sobreviveu até aqui, né? Pois é, infelizmente. Vamos falar sobre hipocrisia, né? E, para tanto, recebemos com muita honra, muita alegria, o Jorge Moura, ele que é trabalhador da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena, e vai nos ajudar a entender um pouco por que que isso ainda está tão presente, né, na natureza humana, e o que fazer para coibir, né, para diminuir, enfim, acabar um dia com essa problemática, com essa existência ainda da hipocrisia. Jorge, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem novamente. Sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu que me sinto muito feliz e honrado de estar com vocês, dando aquela nossa contribuição, e que tudo corra bem, e vai correr, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza. Jorge, bem didaticamente falando, o que é hipocrisia? Como é que a gente pode definir isso? Ô Marcos, a hipocrisia é um vício que consiste em fingir qualidade de bons sentimentos. O hipócrita age de forma desleal, falsa, fingida, ocultando seus defeitos, disfarçando-se de qualidades que ele não tem. Perfeito. Muito bom. Como podemos saber se uma pessoa está sendo hipócrita conosco? Como é que a gente pode, né, detectar? Como é que a gente pode diagnosticar, digamos assim? Se existe um sintoma para isso. Porque afinal de contas, né, a hipocrisia ela tem, né, várias facetas, né? A hipocrisia pode ser definida como um mal da alma. É como se fosse uma doença. E o pior, esta doença dificilmente é diagnosticada. Por quê? O hipócrita é sutil, delicado e, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, ele é até prestativo quando lhe interessa. Entenda bem. É verdade. A hipocrisia tem nos lábios o mel quando fala pela frente. É uma beleza. Mas tem um fel quando fala por trás. Então, por isso, esse termo hipocrisia. Certo. Vem da natureza disso, né? Agora, em relação à pergunta, como é que a gente pode saber, então, quando uma pessoa está usando de hipocrisia conosco? Ô Marcos, esta é uma definição muito difícil para nós. Por que difícil? Porque para nós avaliarmos uma pessoa, se ela é hipócrita ou não, nós teremos que fazer o quê? Ter um critério de avaliação. Aí corre o perigo. Qual é esse perigo? Qual é o critério que você vai usar? Sem correr o risco de ser injusto. Porque a hipocrisia ela é tão versátil que você não sabe realmente se a pessoa é hipócrita ou não com um curto espaço de tempo. Sim. Você, para saber se a pessoa é hipócrita ou não, você tem que conviver com ela. Então, assim, à primeira vista, fica difícil nós falarmos se a pessoa é hipócrita e não, só por esse motivo, porque ela não te dá espaço, ela é tão sutil que você fica. E se você taxar hipocrisia da primeira forma, você pode estar cometendo o quê? Uma injustiça. Por isso que nós chamamos a hipocrisia de uma doença. Porque ela não deixa de ser uma doença. Só que é uma doença que você não vê. É como que essa doença do sangue. A leucemia. Quando você vê, a leucemia já tomou conta de você. Então, por isso é que eu digo, nós temos que ter muito cuidado. E a única forma que eu tenho para te responder é o conhecimento que nós vamos levar de que temos dessa pessoa. Porque a primeira vista, a segunda vista, é muito difícil você diagnosticar quem é hipócrita ou não. Ou não, né? Bem lembrado, Jorge. Uhum. Qual a nossa responsabilidade quando somos hipócritas com alguém? Essa é uma outra pergunta de grande responsabilidade. Ao iniciarmos um fingimento, nós estamos abrindo as portas mental para muitos outros males. O primeiro fingimento nós temos. Depois vem a pequena mentira, depois do fingimento. Depois, o que acontece? Vem uma outra mentira para confirmar a mentira anterior. Vocês já ouviram dizer, naturalmente, que a mentira tem o quê? Pernas curtas. Então, e sem percebermos, estamos sendo envolvidos com a maledicência, o mal. E é isto que se torna normal. E se isso se tornar normal em nossa vida, essa coisa dessas mentirinhas pequenininhas, a mentira sem maldade, nós vamos criando um hábito que pode nos levar a nos envolvermos com as vibrações inferiores, podendo daí dar início ao quê? Obsessão. Então, portanto, vigiar nossos atos, nossos pensamentos, é de grande valia para que nós sintonizamos-nos com o quê? Com os bons espíritos. Com certeza, muito bem lembrado, Jorge. Agora, quando nós detectamos, né, alguém hipócrita, como é que a gente pode e deve tratar essa pessoa, né, que nos trata com fingimento? Você veja só. Espiritamente falando. Você veja só na minha pergunta anterior. Primeiro é o cuidado de nós sabermos se a pessoa é ou não é. Aí, tá, você imagine que ela seja. Então, o que é que nós devemos fazer? Tratar com carinho e compreensão essa pessoa, dando à pessoa que nos trata com fingimento um exemplo de como não agir. Deu para mim, claro, entender? Lógico. Então, a nossa doutrina nos informa que as pessoas são diferentes no seu estado evolutivo. Mas, assim como elas são influenciadas para o mal, você, com um bom exemplo, você vai influenciar para quê? Os para bons atos. Então, é a maneira de você tratar essa questão de hipocrisia. Porque, como eu falei anteriormente, é uma doença que você não diagnostica. Ela fica muito difícil para você detectar. Não dá para traçar um diagnóstico disso. Isso, exatamente. Pelo menos não dá. Realmente não dá. O espiritismo diz alguma coisa sobre a hipocrisia? Olha, o que a gente pode encontrar na doutrina a respeito disso? O que existe, né, em termos de... Nas obras básicas tem artigo que fala sobre a hipocrisia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, capítulo 10, item 9, capítulo 12, item 15. A pergunta é, nas obras básicas, a maioria das obras básicas, porque tratando do indivíduo, do ser interior, que é o espírito, nós estamos fazendo o quê? Ela está nos ensinando a combater, concordam? Uhum. Essas mazelas. Então, a pergunta é como combater através da doutrina. Eu entendi bem? Então, estudando essas doutrinas, a nossa doutrina, nós vamos conseguindo nos modificar. Nos modificando moralmente, nós vamos combater a hipocrisia. E outra coisa muito importante também é não combater só a nossa hipocrisia, combater também a hipocrisia daquele que nos cerca. Uhum. Só que com jogo de cintura. E nós, como você falou, Marcos, estamos no meio... Né? Uhum. A sociedade, uma parte dessa sociedade está fazendo que nós tenhamos que jogo de cintura. Com certeza. É possível combater a hipocrisia? Qual é a nossa parte nesse processo? A questão de combater a hipocrisia em nós é mais fácil. Como falei, né? Porque a hipocrisia, ela não tem um diagnóstico. Então, em nós, ela é muito fácil. Como? A própria doutrina nos diz também, para que nós nos analisemos, que os nossos atos sejam de acordo com o quê? Com as leis do Pai. Então, à medida que você se transforma, se compreende, porque muitas das vezes existe até, acho que vocês vão me fazer essa pergunta depois, nós erramos sem querer. Então, qual é? Nós temos que nos analisarmos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, para ir tirando essa mazela de dentro de nós. Com certeza, Jorge. Agora, para a gente fechar o bloco rapidamente, existe alguma explicação que a gente possa encontrar na doutrina que dê uma linha de raciocínio para explicar por que a hipocrisia ainda persiste, é tão forte, ainda persiste nos dias de hoje. Sim, né? Sim. Fingem ter pensamentos, ideologias, virtudes que na verdade não tem. Não é muito difícil, não. Infelizmente, olhando para os lados, né, nós não podemos não devemos, né, citar determinado. Mas nós estamos envolvidos, infelizmente, com espíritos inferiores. E o espírito inferior, ele não. Como é que se diz? Ele não tem como me perdoe, eu estava na minha cabeça que nós íamos falar, o espírito inferior ele se envolve de uma tal forma na sociedade, na sociedade era a palavra que eu estava falando, porque que fica dificílimo para você, é verdade, mas porque fica muito difícil, você nunca sabe como é que você, o jogo de cintura que você vai ter. Então a pergunta é, né, exatamente, se existe explicação na doutrina para isso. Pra... Existe para o hipócrita. Para a hipocrisia, não. Poxa, difícil, né, essa coisa que eu falei. Porque para o hipócrita, você ainda tem uma... Mas para a hipocrisia, você não tem como fugir. As pessoas são hipócritas com você e você não sente. Quando você vai ver lá atrás, gente, eu nunca pensei do Jorge fazer isso. Mas fez. É verdade. E a gente está conversando com Jorge Moura sobre o tema hipocrisia, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco, após o nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Você já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos em prol da divulgação do Espiritismo através do rádio. Vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E também na página principal fica bem visível o nosso link, o link para a página do Espaço Jovem. Basta você clicar nele e aí você tem acesso ao nosso cantinho, onde você vai encontrar nossas dicas, informações, curiosidades, áudios de programas anteriores, você que perdeu algum. Existem vários lá ao seu dispor, é só clicar e ouvir. Enfim, vários motivos para acessar o site da Rádio Rio de Janeiro. Motivos realmente não faltam, então acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Agora sim, é hora das nossas informações de utilidade jovem. Afinal, jovem não vive de brisa, não é isso, Gustavo? Definitivamente não vive. E nós começamos com a IPUB UFRJ. IPUB é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que está oferecendo um curso de psicogeriatria. O curso tem o objetivo de qualificar profissionais em várias áreas. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de outubro, das 10 da manhã à 1 da tarde, na Secretaria Acadêmica do Instituto de Psiquiatria, que fica na rua, na Avenida Venceslau Braz, 71, Fundos. Informações pelo e-mail cursoespecis@ipub.ufrj.br. Lízia? Então, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu concurso público para o preenchimento de cadastros de reserva em cargos de níveis médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 16 de outubro, através do site da Sesgran Rio, sesgranrio.org.br. Repetindo o site, Lízia? sesgranrio.org.br. Maravilha. Então, o prazo até o dia 16 de outubro. E o Ministério Público está abrindo 155 vagas também através de concurso público. As oportunidades são para as funções de analista do Ministério Público e técnico do Ministério Público. As inscrições, né, para esse concurso podem ser feitas até o dia 9 de outubro no site FUJB, ou seja, a FUJB, né, Fundação Universitária José Bonifácio. Então, fujb.ufrj.br/mprj, ou então presencialmente no ponto de apoio, que fica na Avenida Marechal Câmara 370, no centro do Rio. Para confirmação das inscrições, os interessados devem, claro, pagar taxa, ok? Então, a todos, boa sorte nessas oportunidades que estamos divulgando, né? E tudo de bom, claro, que todos vocês tenham êxito nisso. Boa sorte, como sempre, claro. Né? E os ouvintes, Lízia, muitos abraços hoje? Menino, tá lotado do jeito que cada vez mais, né? Tá bombando. Tá muito bom, viu? Olha, a primeira aqui da fila, Celinha, de Duque de Caxias. Beijo, Célia. Será que é a Moratelli? Grande abraço, Célia. Tá mandando abraço aqui pra galera. Isaldino, daqui da ilha. Ô, seu Isaldino, muito obrigada pela sua participação, viu? Um beijo nosso aqui da nossa produção, de todo mundo. Priscila do Caxambi, também beijinho pra você, Priscila. Milton do Grajaú, que beijão pra você, viu, Milton? É, Maria das Graças, de Bento Ribeiro, Milton e Priscila, que é a família toda. É, olha, diz que o programa é muito bom, parabéns. Obrigada, viu? Beijo pra você, participe sempre. Maura de Bento Ribeiro, um beijo pra você, Maura. Primeira vez que eu ouço seu nome aqui, ó. Dirce de Nova Iguaçu, tá? Um beijo pra você. Depois a gente vai repassar o contato aqui que você está pedindo. Natália de Austin, um alô para Kátia, Thiago Brito e Luiz da Cefete, da semana passada. Um beijo pra você, viu? Tudo de bom, obrigada pela participação. Mirtz também, do Maracanã, um beijo pra você, Mirtz, participe mais. Ana Cristina, de Nova Iguaçu, um beijão pra você. Valeu, Ana. Jovelita, de Belfor Roxo, menina, um beijo, garota, participe mais. Ângela também, olha, um beijo pra tu. Ele disse que o nosso programa é o mel, Marquinhos. Doce, doce, um Meu beijo Deus, pra você. Poxa, quanta honra, obrigado. Opa, você também é um doce, viu? Obrigada. Tânia Regina do Caxambi, obrigada, Tânia, um beijo, participe mais. E Walter Braz de Pina, um beijo, garoto, participe mais vezes, viu? Pois é, tem mais aí, não tem? Tem mesmo, aqui é verdade. Turma, tem do e-mail. O pessoal do e-mail, Ivete Guerra Couto, por e-mail do Caxambi, obrigada, menina. Sandra Navarro tá também dizendo, boa Valeu. Tarde, jovens, obrigada, um beijo pra você também. Obrigado, Fique com Sandra. Deus, boa semana. Nome Albertina Vilhena de Carvalho. Um beijo, Albertina. Muito bom. Obrigada pela sua participação. Dulcineia Vilhena de Carvalho, também para você. Beijão, garota. É, Zizinando Gonçalves. Ô, também Zizinando, do Caxambi, você né? é do Caxambi. Você é novo, também viu? Não conheço o seu nome. Participa mais vezes. É novo. O programa é jovem. Não é? Pois é. Edeia Carvalho Brandão, da Tijuca, menina. Beijo para você. Vem participar mais vezes. A Tânia Regina de Carvalho Gonçalves, um beijão, garota. Você é do Caxambi. Do Caxambi também. Um beijo pra você. O Anderson Luiz Guerra Leite, é seu parente, Marquinhos? Não, não é não. Mas não? É mais um do Caxambi. Caxambi tá bombando. É isso, que bom, graças a Deus. Audiência maciça do Caxambi. São meus vizinhos lá, ó, Caxambi, Jurema Guerra Leite, mais um da sua família, Marquinhos. Caxambi também. Ah, tem uma galera aqui que não é do Caxambi. A Maria Rosa. Mas o Caxambi Rosa... pode participar, viu? Pois é. Fala, Marquinhos. Abraços pra Maria Rosa, de Jacarepaguá. Ei. Vamos encaminhar a sua pergunta pro nosso convidado de hoje, o Luiz Cláudio. Lá do CEFEC, né, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, de Nova Iguaçu, também um grande abraço para você. Ele agradece, né, a participação no programa da semana passada. Valeu, Luiz Cláudio, que tenha corrido tudo bem, né, na primeira parte do evento. É isso. Também mandar um abraço para o Leonardo de Coelho da Rocha, São João de Meriti. Gostaria que fosse parabenizado pelo seu aniversário no dia de hoje. Então, parabéns, Leonardo. Parabéns, daqui a pouco, Leonardo. Daqui a pouco tem os aniversariantes, mas já adiantamos. Um grande abraço para você. É. Felicidades, paz e saúde. Isso aí. É, e também mandar um abraço para Célia, essa sim, a Moratelli, de Caxias. Célia, beijo para você. Que tá mandando um abração para o Jorge Moura, para todo mundo. O programa tá 10. Obrigado, Célia, Obrigada. De coração. É, você é suspeita, viu? Mas de qualquer forma... Você é de casa, a gente você tem que suspeitar. Você é de casa, você suspeita, mas de qualquer forma a gente agradece. Ah. Elísia, a turma dos aniversários, Jorge, queria algum agradecer pelo abraço da minha companheira, que ela é responsável de eu estar aqui com vocês, essa honra, obrigado, Sérgio. Ah, tá, maravilha. É isso, então e seria Elisa, beijo. A turma dos aniversariantes. Quero mandar então, olha, só para finalizar o mês que tá acabando, né, no dia 25 foi a dona Darcy Neves, que ela pediu para não contar, mas infelizmente já passei aqui pra já galera. Era. Dia 27, a Deia Campos, do Denhoff, né? Só a gente voltando um pouquinho, né? Porque o mês está fechando, como eu falei. E entrando já no iniciozinho de outubro, nós temos o Gastão Brandão, no dia 1º. Um beijo, Gastão. Parabéns, né? Gastão Vieira, do programa Caminho do Senhor. Ah, um beijo para você, parabéns. Programa Caminho do Senhor. Saúde e paz. Ó, e no dia 2, que vai ser no domingo, que vai ser a nossa reprise, para o Augusto Marques de Carvalho. Um beijo para você, parabéns, saúde, viu? Isso. Também mandar um abraço para minha esposa Ângela, que no próximo domingo, dia 2, também completa mesmo? Mais uma primavera. Ângela. Um beijo no seu coração, Ângela. Valeu. Ângela, tudo de bom para você, muita saúde, muita luz pra, aí, viu? Só para mais uma primaverinha no próximo domingo, dia 2. Um beijo para você. Também mandar um grande abraço a todos os que aniversariam no dia de hoje, dia 29. E claro, né, os que junto com a Ângela aniversariam na reprise dia 2, né, com a Ângela e com Augusto Marques de Carvalho. E é claro, obrigado pelo carinho de hoje e sempre de todos vocês, amigos ouvintes do Espaço Jovem. Estamos super felizes, viu, com a participação de todos vocês. Um beijo. Valeu! Quiz. Com a desencarnação de João Pinto de Souza em 1943, quem assumiu a direção do programa que se chamava Hora Espiritualista João Pinto de Souza? Vamos às alternativas, né? Isso. Alternativa A, Geraldo de Aquino. Alternativa B, Dr. Luiz George de Oliveira Belo. Ou alternativa C, Simão Pedro. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 4 de outubro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do Espaço Jovem e lá também clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e deixar a sua resposta. Mas tem também outras formas de comunicação. O Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, e, claro, nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. No caso, por telefone, apenas durante o programa de hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro, ou seja, até às 3 da tarde de hoje. Na sua mensagem, seja de que forma for o envio, não deixe de informar o seu nome completo e suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participe, viu? Isso aí. E voltamos a conversar com o Jorge Moura, ele que é trabalhador da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena, e conversa hoje sobre o tema hipocrisia, entre outros assuntos. Agora, né, respondendo perguntas dos jovens sobre temas dos mais variados. Mas antes, Jorge, você pode fornecer algum contato ou endereço do centro para quem queira mais informações? Com certeza. Nós estamos no bairro 21 de abril, na rua Laurino Rabelo, 296, bairro Copacabana. Sim, e qual é a cidade, município? É Duque de Caxias. Duque de Caxias. E nosso algum telefone que você possa deixar, ou site não, né? Não tem. Né? Tá. E reunião pública, rapidinho? Terças-feiras, às 19 horas, quintas-feiras, também às 19 horas, com estudo doutrinário, sábado, evangelização, e domingo também evangelização. Perfeito. Então aí fica a dica, né? É bem central em Duque de Caxias, né? No ponto final do 21 de abril. Bem fácil de chegar. Boa referência. Boa referência. Agora sim, dando sequência às perguntas, a próxima é a da Ana Paula, de 18 anos, da mocidade do Lar de Tereza. Por que alguns espíritos desencarnados conseguem bater em espíritos encarnados, Jorge? Ana Paula, os espíritos desencarnados só conseguem atuar com os encarnados devido à sintonia e vibrações do encarnado. Aquele que está no trabalho do bem, no amor ao próximo, sem cultivar pensamentos negativos, sem contato com os vícios, não serão incomodados pelos irmãos trevosos. Portanto, infelizmente, se existe, como nós sabemos que existe, é porque se abre uma porta para os desencarnados. Perfeito, Lise. Dizem que as leis divinas estão escritas na consciência, mas como é que então há tanta gente ignorante delas? Se fosse assim, não estaríamos todos de acordo sobre o que é certo e errado, sendo que na prática não é o que acontece? Essa pergunta é de Érica, de 31 anos, do Centro Espírita... Marquinhos, deixa eu ver aqui... É o Centro Espírita... Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Ah, sim. COI. COI. Érica, É, recorrendo ao Livro dos Espíritos, pergunta 96, Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há uma hierarquia entre eles? Resposta: são diferentes as ordens, dependendo, em geral, da perfeição que tenham adquirido. Muito bem, amiga. São basicamente três classes de condições espirituais. O primeiro são espíritos que conseguiram perfeição máxima. A segunda são espíritos puros, mas ainda em andamento. A terceira ordem, infelizmente, são os espíritos maliciosos. E dentro dessa hierarquia que eu coloquei aí para você, existe uma infinidade, eles se subdividem. Tem aquele espírito que é bom, mas não é muito bom. Tem aquele que é mais ou menos. Tem aquele espírito que é maravilhoso. Tem outro que, apesar de estar andando, não é tão maravilhoso. Você está entendendo o que eu quero dizer? É, não tem como definir como quem é mais ou menos. Isso vai depender muito, muito do espírito e de nós, das nossas comunicações, as nossas vibrações para com eles. Perfeito. Bem, a próxima pergunta é do Carmel, de 15 anos, do Lar de Tereza. O Carmel pergunta o seguinte: o que acontece com os espíritos de pessoas que morreram através do suicídio? Carmel, infelizmente, são assuntos, né, que nós devemos tratar, devemos conhecer, mas a primeira coisa que acontece com o suicida é a decepção. O suicida vê seu corpo morto, no entanto, ele está vivo. Veja só que situação. E o que acontece depois? As leis divinas, Camel, surgem e vê as causa do suicídio, deste ato. Como sabemos, as leis divinas são justas. E também justo vai ser o tratamento que esse companheiro vai ter. Porque os tratamentos são individuais, dependendo dos motivos. Porque existe uma série de motivos para o suicídio. Infelizmente, alguns não suplantam. Perfeito. A gente quer aqui agradecer a participação do Jorge Moura. Ele que é trabalhador da Associação de Cultura Espírita Maria Madalena e conversou hoje sobre o tema hipocrisia, entre outros assuntos. Jorge, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Rapidinho. Primeiro, eu que tenho que agradecer. E segundo, nós só queríamos fazer um comercial. Nós vamos estar na segunda-feira, no dia 2, na Irmandade Espírita José da Luz, na Rua Júpiter. E é onde nós vamos levar o tema o bem e o mal. Ah, perfeito. A segunda é um companheiro que nós precisamos falar, levar a palavra para ele. Às vezes, as coisas acontecem conosco, José Martins de Aguiar, porque por imposição de Deus, mas com certeza ele sempre estará ao nosso lado. E que você tenha muita força e prossiga no teu caminho. Muita paz. Maravilha. Conversamos com Jorge Moura aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Gente, no quiz, né, resposta do quiz da semana passada, perguntamos qual era o ano de fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Lízia, qual é a resposta correta? Então, resposta C, 1884. E quem ganhou? Foi uma menina, foi a Tânia Regina de Carvalho Gonçalves do Caxambi. É claro, coisa beijo, boa. Menina. Mais um ouvinte do Caxambi. Eita, Caxambi nós. Tá vencendo, tá, viu? Tá. Presença marcante não no Espaço é? Jovem. É isso aí, gente. Parabéns. E a Tânia, então. Parabéns. Tânia, você irá receber um exemplar do livro Quando os Porquês Aparecem, de Alcione Koritsky, da editora Novo Ser. E também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ISEB. Ela tem um prazo de 10 dias para retirar o seu brinde aqui na portaria da rádio. Esse prazo começa a contar amanhã, dia 30 de setembro. E basta você vir aqui, Tânia, apenas também, né, trazendo um documento de identificação com foto, ok? Valeu, Tânia, valeu a todo mundo que participou de mais um quiz. Fim de papo, né, Guga? Fim de papo, fim do programa Espaço Jovem, galera. Mas você ainda tem a reprise, não é isso, gente? Isso. Domingo, às 2 da tarde, E o inédito, né? E o inédito na quinta-feira ao vivo, também às 14h. Isso mesmo. E quem quer falar com a gente, Lízia, como faz? Então anote o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.m.br, ou então vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.m.br. E não se esqueçam de informar sempre a idade de onde você escreve. Tem também o Twitter, né, Lízia? Tem o Twitter, mas o Twitter... O Twitter tá aqui. Onde o Twitter? twitter.com/espaçojovemesp. Repetindo, twitter.com/espaçojovemesp. Não faltam canais para você participar, ok? Tem uma pessoa que pediu nosso telefone, que é o 3386-1400. 1400, isso, viu? Finalzinho. Nosso telefone de atendimento ao ouvinte. Então... Espaço Jovem é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Uma boa semana e um beijo nas meninas e pro Valdeci. Valeu. Até a próxima. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.